cabelo, vizinho se sono, sei lá, até pra o seu bicho, pra ver se a barba vai te arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pega sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia quando você fizer seus planos. E quando for beijar alguém, presta esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, presta esse amor em mim. Quando for beijar alguém, presta esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, presta esse amor em mim. Me entenda, me usa e saia, aceita esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia, aceita esse emprego de cobaia. Sai do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, presta esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, presta esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia, aceita esse emprego de cobaia.